Dizem que o exemplo é a maior ferramenta educacional que tem. Através do exemplo, da demonstração do que se faz, a gente consegue ensinar de forma muito mais convicta do que simplesmente falar. Tanto é verdade que se a gente pensar dentro das nossas casas, quem tem crianças, a gente vai ver que a gente gasta bastante tempo falando, dando orientações. Não faça isso, faça assim. Todos os dias a gente repete os mesmos ensinamentos. Muitas vezes a gente vê que, apesar da repetição, eles não fazem aquilo que a gente diz. Demora um tempo. Aquilo está guardado ali dentro. Só que a questão é, aquilo que a gente fala tem alguma repercussão naquilo que a gente faz? Porque muitas vezes a gente orienta, tu tem que ser um bom menino. Como? Ah, tu não deve mentir, tu não deve fazer nada errado, tu tem que estudar, tu tem que ajudar. E o nosso exemplo muitas vezes é contrário. Muitas vezes vai na linha oposta do que a gente está fazendo, do que a gente está falando. Então, existem exemplos clássicos, né? De quando alguém vem à tua casa e tu manda dizer que tu não está. Tu pode até tentar justificar, mas a mensagem tá dada. Então aí tu diz, não minta. Mas se eu mandei tu falar uma mentira, tu pode. Hoje já há alguns anos, nós temos, através das crianças, uma proposta de educação no trânsito, que nós, a maioria de nós aqui, talvez não tenha tido quando frequentou a escola. E a gente percebe que eles estão aprendendo como se comportar na rua, sendo pedestres ou sendo motoristas. É uma forma de condução do ser. Essas crianças que estão aprendendo ali essas informações, elas saem com seus pais de carro ou a pé e elas percebem que existe uma diferença de conduta do que foi aprendido, do que está sendo feito. E elas ficam confusas. Muitas vezes, nessa confusão, elas questionam os pais. Por que tu está fazendo isso? Por que tu está atravessando a rua fora da faixa? Por que tu dobrou a esquina e não deu sinal para o carro? Por que tu parou sobre a faixa de segurança? Por que tu atravessou no sinal vermelho? Por que tu não colocou o cinto de segurança? E a gente, no nosso modo de ser, a gente nem percebe que a gente está fazendo errado. A gente faz isso com um costume tão grande que a gente nem percebe. Só que a gente está, de novo, dando um exemplo contrário e errado. Às vezes, se ela não questiona, ela fica, como eu disse, com a confusão mental. E ela, como ela coloca os seus pais num patamar de seres perfeitos, às vezes, ela vai usar o exemplo que ele está dando e não o que ela aprendeu. O que ele faz é o que está certo. Não o que a minha professora me falou. Outro assunto que se tem falado muito atualmente, também já vem fazendo alguns anos, né? É a questão de ética e de corrupção. A gente liga a TV, vê notícias lá que a gente considera absurdas. E a gente já tem um julgamento pronto. Cadeia, punição, castigo. Porque imagina, olha o que estão fazendo. E na nossa micro vida, na comparação com essa macro, a gente faz coisas bem erradas. Às vezes esses fatos que a gente está vendo, eles estão nos trazendo uma forma de reflexão. Opa, nos salta na memória, no pensamento, esses erros que nós estamos cometendo. Às vezes salta e a gente percebe que a gente não consegue mudar. A gente continua seguindo pelo mesmo caminho errado. E quando a gente está próximo, principalmente de crianças, Mas não só de crianças, de qualquer pessoa, a gente está dando um exemplo. A gente não percebe, mas a gente é observado em tudo. Às vezes essa observação não é uma observação consciente. A gente não fica analisando os outros para ver como é que os outros são, para depois ficar se questionando. Mas a mensagem fica guardada. Nós temos, a psicologia nos fala, né, do estado consciente, subconsciente e inconsciente. O inconsciente, se a gente pudesse demonstrar em tamanho, seria desse tamanho, e o consciente bem pequeno. O inconsciente é enorme. No livro do Divaldo, do espírito Joana de Ângeles, o título do livro é O Ser Consciente. Ele nos fala de níveis de consciência que nós temos, que através de uma interiorização, tentar tornar o quanto mais possível o nosso estado inconsciente consciente. Nós temos que saber o que está guardado dentro de nós, esse monte de informações que nós carregamos, que se manifesta todos os dias, todos os momentos, e que nós não percebemos. Porque nossa consciência de nós mesmos é muito pequena. Então, quando a gente comete muitos erros, a gente às vezes nem percebe que a gente está errando. Eu, quando era mais novo, quando comecei a dirigir, os carros não tinham, acho que nem tinham cinto de segurança. Depois foi colocado, depois virou lei a obrigatoriedade do cinto. Aí os carros começaram a acender luzinhas quando tu não engata o cinto. E mesmo assim, eu percebo que eu tinha muita dificuldade, tinha e ainda tenho, de usar o cinto de segurança. É um exemplo simples, porque eu não tinha o hábito. Eu não tinha o hábito, e pior, eu não tinha a consciência da necessidade. Então, quando eu ia até Caxias ou até outro lugar, eu botava o cinto. Mas para andar dentro da cidade, eu não botava. O carro que eu tenho hoje, ele não só acende a luz, ele fica emitindo um sinal sonoro, que é incômodo, é chato. Te obriga a fazer isso, a fazer aquilo que tu não sabe que tu tem que fazer. Então, a gente fala às vezes de leis, leis, leis, que tem tanta lei para tudo que é coisa. E a gente precisa das leis porque a gente ainda não sabe se conduzir. A gente não sabe como agir. Então, tem que ter uma lei para te dizer, ó, tu pode vir até aqui. Dali para frente, se tu for, vai dar problema. A gente não sabe como se conduzir. Essa força do exemplo que a gente está todo dia demonstrando, a gente está demonstrando e mostrando quem realmente a gente é. Só que a gente não vê e os outros estão vendo. A gente está vendo os outros, está criticando, está achando ruim, mas não está olhando para o que a gente está fazendo. Tem um exemplo interessante de uma consulta que foi feita aqui na casa, uma consulta espiritual. Teve uma família que pediu uma informação de um ente que tinha desencarnado. Queria saber como é que estava, como é que não estava. Aquela, às vezes, preocupação, curiosidade de como é que está aquele familiar. E a gente, às vezes, coloca para as pessoas que nesses planos físico e espiritual, onde cada um consegue atuar no seu plano, às vezes fica um pouco difícil da gente, atuar no plano de lá e eles no plano de cá. Difícil por quê? Entre nós aqui encarnados, se alguém está com algum problema, se alguém precisa de alguma coisa e vai até uma outra pessoa, essa outra pessoa lhe dá um conselho, lhe dá uma ajuda material, lhe dá uma ajuda às vezes física, tem que fazer um trabalho, não sei o quê, tu consegue ajudar. Ou aquela pessoa vai achar alguém que consiga, enfim. Entre um encarnado e um desencarnado, às vezes quando nós temos os nossos medos de morte, nós justificamos sempre por aqueles que nós temos aqui. Ah, mas eu não posso morrer porque eu tenho filhos, eu tenho que cuidar dos meus filhos, como é que... Quem vai cuidar deles se eu morrer? Então, às vezes a gente desencarna e fica em volta, tentando ajudar. Será que a gente consegue efetivamente? Porque de que forma que o desencarnado tem acesso ao encarnado? Através do pensamento, da intuição, daquele falar. Só que a gente todo dia tem isso. O nosso anjo guardião já faz esse trabalho de forma muito hábil. E a gente às vezes está com o ouvido fechado, não ouve. Então, imagina a dificuldade desse relacionamento familiar. E nós, como é que nós auxiliamos eles? Eu vou lá, eu tiro uma consulta, vejo que ele está precisando de alguma coisa, está desorientado, ainda não se encontrou, como é que eu vou ajudar ele? Eu fico mais preocupado, fico aquilo martelando na minha cabeça, e em vez de ajudar, eu só atrapalho. Claro, eu posso rezar, eu posso fazer uma irradiação, quem é católico manda rezar missa. Existem formas da gente tentar ajudar, porque o auxílio só acontece quando o auxiliado permite. Mas dentro dessa consulta que eu estava falando, ali vem uma coisa muito interessante, que aquele familiar, ele estava nesse processo dele de recuperar o seu estado de consciência plena de si mesmo, através do exemplo do familiar encarnado, ele estava conseguindo fazer esse auxílio a si mesmo. Ou seja, o familiar, sem querer, ele estava auxiliando pelo exemplo da conduta da vida que ele estava tendo. Eu falei antes, na questão de família, pai, filho, das crianças, do exemplo que a gente dá, que é muito forte. E agora eu estou narrando uma situação de um exemplo de um familiar nosso que se foi. Porque às vezes a gente fica nessa de dor, de emoção e de saudade, e a gente fica meio perdido, a gente fica muito focado no nosso sofrimento e esquece do que realmente o outro está precisando. O outro. Porque amor, aquela palavra que se fala, se conjuga e se verbaliza de uma forma tão ampla, amar não é aquilo que eu gosto ou aquele que eu gosto. Não é aí que a gente denomina amar. Amar é fazer para o outro o que o outro precisa. É esquecer a minha vontade e fazer para o outro o que o outro precisa. Esse é um gesto de amor. Eu falei de níveis de consciência do livro, e a gente vai adquirindo essa consciência aos poucos. Os nossos níveis vão se ampliando, vão sendo cada vez maiores. A gente vai percebendo o que a gente é, o que a gente está fazendo, o que a gente precisa fazer. Só que isso não acontece, é automático, não acontece pela idade. É claro que a idade vai nos ajudando, porque a gente vai amadurecendo, vai deixando algumas ilusões de lado e vai olhando de uma forma mais real para algumas coisas. Nesse ponto ela ajuda. Mas o que acontece efetivamente é a nossa vontade de fazer. A gente sempre coloca os três níveis, é pensamento, palavras e atitudes. Nessa ordem. Porque os meus pensamentos, vocês não conseguem ver, podem sentir. As palavras, vocês podem ouvir. Mas aquilo que eu faço, aquilo que de repente é quando a gente se encontra na rua e dizem, o fulano lá está fazendo não sei o que lá, certo ou errado, né? Aquilo fica marcado, aquilo fica gravado. Aquilo é que vai ficar guardado dentro de nós como ensinamento. A gente lembra sempre de Jesus. Jesus deixou um código de ética, de moral para nós, amplo. Amplo porque está tudo guardado ali dentro. Mas aquilo ali só tem valor porque ele viveu aquilo. Se ele tivesse só falado, ele ficasse lá, ó, mandando fazer, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, talvez não tivesse adiantado. Ele viveu aquilo, a gente percebe na história da vida dele, na curta história de vida, que tudo aquilo que ele falou, ele viveu, ele testemunhou. Quando a gente fala da morte dele, que é muito forte, a forma como aconteceu, e a serenidade com que ele enfrentou, encarou, e consolou os seus familiares e amigos, perdoou aqueles que estavam agindo contra ele, A gente percebe ali que, realmente, ali tem exemplo. E dentro desse exemplo é que a gente tenta todo dia trazer para dentro de nós esse exemplo dele, tornar ele vivo, para que nessa questão de exercício diário, de trazer essa mensagem, a gente consiga mudar, fazer a mudança que a gente precisa. Em todos esses exemplos que a gente ainda não consegue fazer, para que a gente seja realmente... Tem outra frase importante, né? Que eu até não sei bem como é que ela é, mas ele diz que nós somos luzes, né? Vós sois luzes do mundo, mas que nós temos que deixar que essa luz, ela brilhe, essa luz que nós temos dentro de nós, essa essência divina, que ela seja extravasada, que ela seja manifestada e auxilie não apenas a nós, mas todo mundo que está ao nosso redor. Porque uma atitude boa, ela é abrangente. Tudo aquilo que a gente faz não só é visto, mas é sentido. Tudo aquilo que a gente emana, em algum lugar, para alguém, chega. Então, que a gente possa perceber, se dar conta da potencialidade que a gente tem, da capacidade, do momento que a gente está vivendo. 2019, acabando. Uma vez a gente falava no ano 2000, era uma coisa impossível. Já vamos passar 20 anos no ano 2000. E talvez a gente ainda continue sendo muito o mesmo, e a gente precisa se largar de nós mesmos, né? Matar o homem velho, deixar vir o novo, sem medo, acreditar. Estamos entrando em dezembro agora, importante, a representação que esse mês tem, dentro não só do calendário, mas o que ele repercute dentro de nós, o que, que significa a passagem desse mês, o final de ano, a reflexão necessária que nós... É individual. É um processo individual. Eu volto a falar. O mundo que nós desejamos, ele precisa ser construído por nós. Se a gente só esperar, ele não vai acontecer. Nós temos que, cada um, fazer a sua parte, cada um dar o seu melhor, dar o seu exemplo. Assim a gente vai fazer um mundo melhor. Ou, com certeza, teremos uma consciência mais tranquila de que nós estamos fazendo a nossa parte. E exemplos não nos faltam. Então, aqui passam várias frases, muitas de Chico, que a gente possa se espelhar, se inspirar nesse exemplo que nos foi dado.